Apocalipse de Jesus, o Cristo para os simples de coração. E disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nós estamos aqui, neste comício da política de Deus, nos alimentando deste pão que desceu do céu, desta carne, deste sangue, que é a doutrina do Cristo de Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 51. Anotem aí para nunca mais se esquecerem. O divino amigo nos conforta com estas palavras: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E de onde é que veio o Apocalipse? De Deus, do Cristo, por intermédio do Espírito Santo, do qual Jesus destacou um anjo para levar esta mensagem a João Evangelista, e que por ser companheiro nosso, na alegria e na dor, atendeu a ordem do seu divino chefe e testemunhou o que viu para todas as gerações, de forma que todos saibamos o que em breve deve acontecer. Capítulo 15. Estamos nele? É o capítulo, juntamente com o 16, que trata dos flagelos. Os flagelos que são as últimas punições de Deus sobre a humanidade. Quer dizer, são as mais severas. Eu li esse capítulo 15 na íntegra. Vocês estão lembrados? Os sete flagelos, os gemidos, entoou o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Deus envia os flagelos. E agora nós vamos para o capítulo 16. O primeiro flagelo, o segundo flagelo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo. E eu quero que vocês observem uma coisa referente aos sexto e sétimo flagelos, lembrando-se, aqui uma dica, do que ocorreu com os selos, com as trombetas e até mesmo com Armagedom, no sexto flagelo, capítulo 16, versículos 15 e 16. Bem, vamos ler capítulo 15 com vocês aí. Estão prontos? Vamos lá.

as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. E vereis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal gente. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Quando falamos do Apocalipse de Jesus, porque é de Jesus o Apocalipse, tudo mais tem que cessar, mesmo a sua algaravia. Então vamos lá. Os sete flagelos, capítulo 15, no versículo 1. E vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vocês viram numa outra passagem do Apocalipse que aqueles que não respeitam a lei divina, os de Babilônia, se obrigarão a si mesmos sorver do vinho da ira de Deus sem mistura. Está aqui na terceira voz, capítulo 14, versículos 9 e 10. Seguiu-se a estes o terceiro anjo, que dizia em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e trouxer a sua marca na fronte ou sobre a mão, beberá também do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro de Deus. João usava a linguagem daquele tempo. Isso acontecia diante dos reis e da corte. Mas essa questão aqui do vinho sem mistura, do enxofre, do fogo, isto aqui é o sofrimento, é o remorso. Em 1969, o irmão Zaru explicou, quando lançou o Centro Espiritual Universalista, que tinha cessado toda a mediação entre Deus e os homens, isto é, a lei divina e nós, criaturas humanas. Teve início a época da colheita, neste final de ciclo apocalíptico. O templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Não somente os flagelos se anunciam, mas as trombetas estão cantando em todo o mundo. E as coisas, meus amigos e meus irmãos, em todo o mundo, pelos anos, tantas coisas vêm acontecendo, e grandes, inesperados fatos ocorrendo. Assim é o Apocalipse. Ele é o aviso do inesperado para aqueles que quiserem lê-lo e guardar as palavras da sua profecia, porque o tempo está próximo. Estes são os bem-aventurados e que nos fala o versículo 3 do capítulo 1. Coisas surpreendentes ocorrem. Por exemplo, assim de passagem, a Coreia do Sul tornar-se uma rica potência quando sobreviveu de uma guerra tremenda, inesperada. Fato político e fato político guerreiro é que houve a famosa Guerra da Coreia. Os coreanos do norte avançaram sobre o território. Houve lá o paralelo 38, lembra, Tácito? Lembra? Invadiram a Coreia do Sul e aí começou uma guerra terrível. Harry Truman era presidente norte-americano naquela ocasião e teve que demitir uma das maiores glórias militares norte-americanas, que foi o general Douglas MacArthur. Deu uma confusão. Só ler a história. É que o MacArthur queria invadir a China. Aí a Terceira Guerra Mundial teria arrebentado já naquele tempo. Falavam mal do Truman, era isso e aquilo, jogou bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Realmente um horror, do qual tem que se livrar a sua alma. Oremos por ele. Mas àquela altura ele, o Truman, ao tirar MacArthur, impediu uma guerra terrível, maior, que porque o MacArthur estava decidido a acabar com um perigo vermelho no mundo, aquilo tudo que vocês sabem. E hoje já caiu o Muro de Berlim, demonstrando que quem acaba mesmo com aquilo que pode ser perigo ou parecer perigo é Deus. Senão não estaríamos aqui, pois tantas guerras nós seres humanos fizemos. Quem acaba com os perigos é Deus, através daqueles elementos que ele sabe conduzir, inclusive elementos humanos, que somos nós. É preciso que a gente pense bem nessas coisas, porque elas estão acontecendo, e o Apocalipse é o socorro de Deus a nos alertar. O que chama mais a atenção das criaturas nas profecias são o Armagedom e a grande tribulação. Mas há outros fatores importantes que consolidam o Armagedom e a grande tribulação. E eles vão surgir nesses sete flagelos. Mas vejam vocês que coisa é. Deixa eu ver aqui o capítulo 16 do Apocalipse. Vamos lá ao sexto flagelo. Podemos também ir aos selos. Entre o sexto selo e o sétimo selo está a selagem. Vamos lá no sexto selo também. Deixa eu ver aqui. Tem que ir devagar para não soltar os papeizinhos. Estão marcando aqui coisas, senão. Estão as trombetas tocando. Está aqui, ó. O sexto selo. Será que vocês perceberam o que é que eu vou explicar? Observem aqui. No capítulo que eu estou lendo, 15. Eu não tenho pressa. Não quero correr. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que Deus não nos desampara. Qual foi a outra palavra, outro verbo que disseram aí? Não nos abandona. Bem, Deus não nos abandona. Eu queria chamar a atenção de vocês. Prestem bem atenção agora. Eu ia até a ler logo os flagelos, mas fui despertado para uma coisa muito importante. Do sexto para o sétimo selo, há um intervalo. Vem os 144 mil selados de Israel, vem a visão dos glorificados, já falei isso um pouquinho antes, aí vem o sétimo selo. Com todas aquelas coisas, o incensário, o anjo toma o incensário, enche-o do fogo do altar e o atira à terra, e há trovões, estrondos, vozes, relâmpagos, terremotos, e os sete anjos que tinham as sete trombetas preparam-se para fazê-las tocar. Depois, aí vem as trombetas até a sexta. E há um intervalo entre a sexta trombeta e a sétima. Os anjos e os sete trovões, João e o livrinho. No capítulo 10, aquele versículo sétimo, que dá um conforto extraordinário. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Isso é um conforto. Depois vem as ordens para medir o santuário de Deus, as duas testemunhas mártires, o Velho e o Novo Testamento. E lá, João, anteriormente, ele prova do livrinho, que é doce na boca e amargo no estômago, mas recebe ordem de profetizar para muitos povos, nações, línguas e reis, quer dizer, isso é bom para nós, para a humanidade. Bem, aí vem ordem para medir o santuário de Deus, as duas testemunhas mártires, vem pregar para a nossa salvação. São mortas, as pessoas riem, se divertem, mas uma grande voz vinda do céu diz: subi para cá. E se elevaram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram subindo, quer dizer, o Velho e o Novo Testamento foram sobrevivendo. Aí vem a sétima trombeta. O reino do mundo se torna de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, mas as nações se enfurecem, aquela coisa toda tão voz. Há sempre um intervalo. Houve um intervalo entre o sexto selo e o sétimo, um intervalo entre a sexta trombeta e a sétima, o sexto flagelo, capítulo 16, versículo 16, o Armagedon. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quer dizer, uma coisa terrível, né? Já expliquei, há várias espécies de Armagedon. E muitos armagedões ocorreram. Mas antes vem um conforto também. No versículo 15, entre parênteses, a intervenção de Deus, da sua misericórdia, alertando: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Mas é um aviso de Deus para que estejamos atentos. Isso quanto ao Armagedon. Mas vocês vão observar que do sexto flagelo para o sétimo flagelo não há intervalo algum. Quer dizer, a coisa é bem mais séria. Mas eu me sinto feliz porque, que eu não puder explicar nesse programa, explicarei em outro. Porque eu estou vendo que vocês são bons alunos, e assim eu me sinto incentivado, até orgulhoso de vocês. Não vou dar zero para ninguém, se não merecerem. Mas vocês têm comprovado a sua atenção. E o que eu quero demonstrar, estou reiterando, que sempre entre a consumação de um castigo sobre a humanidade, castigo porque a humanidade quis, Jesus sempre coloca a sua interferência, a sua mediação singularizada num capítulo intermediário ou mais. Isso, porém, não acontece aqui, na iminência do sétimo flagelo. São os últimos castigos de Deus, digamos assim. As últimas punições que a humanidade pediu para si mesma. A coisa vem direto. Acontece que, porém, jamais estaremos abandonados. Quem foi que disse? Eu não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Quem sustenta a legião da boa vontade? Mas eu digo de outra maneira, é o que mesmo, hein? É a misericórdia de Jesus. E essa misericórdia está expressa no Apocalipse a todo momento, como vamos ver no próximo programa.